Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Ora, como já é de vosso conhecimento geral, a edição de hoje é muito, muito especial. Nós vamos trazer aqui vários temas que nos vão preencher a nossa tarde ou a nossa meia hora, entre o meio-dia e meia e as 13 horas. Vamos ficar com música animada, música bem disposta, e vamos aqui ter 4 músicas portuguesas. Vamos ficar desde já com uma música que eu acho lindíssima, dá pelo nome de O Ribeira, Dá-me um Cacho. Para ouvir também a Ciranda, ainda o Fadinho de Pombal e também uma música que eu acho engraçada. É do Corridinho de Motar e chama-se Milho Verde. Estas são as 4 primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição da nossa Nota 7, edição para a tarde de sábado, dia 31 de dezembro de 2011, o último dia deste ano. Já sabem então que amanhã não vai haver Nota 7, mas ainda assim iremos ter aqui uma programação especial para si, a pensar precisamente no seu bem-estar e também na sua, queremos ser a sua melhor companhia. Ficamos então com estes 4 temas e começamos com, ora, então, com este tema engraçado, que eu espero sinceramente que mantenha animado ou que inicie esta animação. Vamos então ficar para já com o tema Ó Figueira, Dá-me um Cacho. depois do Milho Verde, vamos ficar com mais 4 músicas que vão fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Desta vez, músicas francesas. Ora, vamos começar com Rue de l'Ape, a música de Daniel Dorje, é a primeira. Para ouvir também uma outra música de Edoule, que se chama En Différence. Para ouvir logo depois uma daquelas músicas que também sabe sempre, sempre, sempre, pelo menos eu acho que sabe sempre bem ouvir, mas eu também sou um pouco suspeito, dado o facto de gostar muito do acordeão. Mas dizia eu que uma das músicas que também sabe sempre bem ouvir, nem mais nem menos, é a música Plaisance Fox, de Louis Cortia, ou Cortia, aliás. E fechamos depois, então, com uma música que eu acho deliciosa, lindíssima, sei lá. Monor Lafrage trazem-nos Les Triolets. Estas são as últimas 4 músicas da edição de hoje do nosso Nota 7, mas só para o ano. Desejo a todos a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir chega mais uma edição de Girassom, o compacto da semana. Fique bem, então. Tenham uma boa tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Interweb. Eu volto a encontrar-me consigo no próximo sábado para mais uma Nota 7. Fique bem, boa tarde e até lá.